Neo Rock Zone, your online radio station. Muito boa noite, amigos da Neo Rock Zone. Estamos entrando ao vivo para mais um programa aqui. Hoje é dia 30 de agosto, são 8 horas da noite em ponto. E hoje a gente tem um programa especial aí para vocês. Mais um especial, que já fizemos vários, né? Então estamos ao vivo no Facebook também. Estamos ao vivo na rádio. E o especial hoje é de rock instrumental. Então não teremos vocais hoje no nosso setlist, apenas instrumentos. É um programa polêmico, muita gente não curte só rock instrumental ou música instrumental, enfim. Mas eu acho que tem espaço para tudo e acho que a gente tem que mostrar também o que tem de bom no rock instrumental também. Então é um especial hoje, a gente vai começar então a noite de hoje com grandes sons. E vamos começar com um norte-irlandês que volta para tocar aqui na Neo Rock Zone nesse especial. E ele vai tocar a sua Gibson Les Paul. Ele é nascido em 52, tocou com Phil Lynott e Brian Downey na adolescência, tornando-o membro do Skid Row irlandês e do Thin Lizzy. Ele dividiu o palco com grandes nomes do blues e do rock, como B.B. King, John Mayall, Jack Bruce, George Harrison e Greg Lake. Essa vem do sexto álbum de estúdio deles, chamado Wild Frontier, e na bateria a gente tem o grande Cozy Powell fazendo um som. Então a gente vai curtir como primeiro som da noite de hoje, Gary Moore com The Loner. O inesquecível Gary Moore com The Loner para abrir a noite de hoje na Neo Rock Zone. Esse cara era um que tocava guitarra, normalmente era uma Les Paul, né? E muito dramático, o som dele muito dramático. Nessa música você pode perceber muito bem. Still Got the Blues, claro, também, você ouve muito esse dramaticismo na guitarra. Muito bom som para abrir a noite de hoje, que é o especial só de rock instrumental aqui na Neo Rock Zone. E agora a gente vai com um power trio canadense, formado em 68 em Toronto. No início da carreira, o seu som podia ser definido como um hard rock inspirado no blues. Depois ele passou ao rock progressivo, depois a um período com alto uso de sintetizadores, que isso foi no começo dos anos 90, até chegar ao hard rock novamente com muito mais guitarras. A música de hoje vem do álbum de 81 chamado Moving Pictures e esteve presente em quase todas as apresentações ao vivo da banda desde então. O nome da música vem do código IATA de identificação do aeroporto internacional Pearson, que é de Toronto, a cidade natal deles, e o código aparece no início da música em código Morse. Então, para quem curte, já deve saber qual é. A gente vai curtir então Rush com YYZ. We'll be right back. Aí o grande Rush com YYZ aqui na Neo Rock Zone, hoje no especial Rock Instrumental. Hoje dia 30 de agosto, são 8 horas e 13 minutos e a gente está com um especial aqui na rádio. E agora a gente vai com uma banda holandesa formada em 69 em Amsterdã. Passou por várias formações, mas desde dezembro de 2016 conta com Thijs van Leer nos vocais, teclados e flauta, Pierre van der Linden na bateria, Menno Grootjes na guitarra e Udo Panikit no baixo. Foi a banda principal da produção holandesa do musical de rock Hair. A música que a gente vai ouvir hoje, apesar de conter vozes, ela não contempla nenhuma letra de música. Ela vem do segundo álbum chamado Moving Waves, de 1971. A gente vai curtir Focus com Hocus Pocus. Zone, your online radio station. Aí, esse foi Focus com Ocus Pocus aqui na Neo Rock Zone, hoje no nosso especial rock instrumental. E, bom, assim que a gente termina o programa, que ele é gravado, a gente sobe ele num site chamado www.archive.org, archive.org. E lá você tem uma barrinha de procura, você coloca lá Neo Rock Zone, com separado, né? Neo Rock e Zone. E aí você vai ver lá quase todos os nossos programas que a gente vai subindo ao longo do tempo. Você pode ouvir os especiais, pode ouvir a estreia, pode ouvir o último, até os programas pilotos que a gente fez antes de entrar no ar ao vivo. Estão todos lá para vocês ouvirem, curtirem. Você pode ouvir no site mesmo, pode baixar, colocar no MP3, colocar no carro, enfim. Dá para ouvir em vários momentos a Neo Rock Zone, não só ao vivo, mas também quando, se você não pôde ouvir, como é o caso do Birigui lá da Austrália, que nos avisou hoje que ia trampar, ia trabalhar. Então ele vai ouvir depois no gravado, certo? Então entre lá, www.archive.org, e curta o nosso programa depois também, legal? Entraram algumas pessoas novas na live hoje, né? A gente teve aí umas visitas, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente teve a visita do Fábio Martins, do Alexander Maffi, da Ivone, do Felipe lá da Alemanha. E quando as pessoas entram e não ouvem a rádio aqui na live do Facebook, eles reclamam: poxa, mas por que não tem o som aqui? Infelizmente, o Facebook bloqueia as músicas que são transmitidas porque por causa de direitos autorais. Então a gente não pode transmitir pelo Facebook, apenas pela rádio. Aqui a gente interage, vocês mandam mensagem, mandam pedido de música e a gente atende na medida do possível, certo? Então vamos continuar aí. Essa é uma banda que vem de Los Angeles e eles voltam após um curto período para apresentar um grande som instrumental. Ele faz parte do Big Four do Thrash Metal e entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 2009. O som que a gente vai ouvir então hoje, ele vem do terceiro álbum de estúdio, que em 2017 foi considerado o segundo melhor álbum de heavy metal da história, atrás apenas de Paranoid, do Black Sabbath. E esse foi o último com Cliff Burton no baixo. Então a gente vai curtir Metallica com Orion. We'll be right back. Neo Rock Zone, your online radio station. Esse foi Metallica com Orion aqui na Neo Rock Zone, no especial de hoje, rock instrumental. Essa aí do Metallica, grande som, 8 minutos e 19 de música e vários solos do Kirk Hammett. Grande som aqui na nossa rádio hoje à noite, dia 30 de agosto, são 8 horas e 31 minutos. E a gente vai continuar com o programa de hoje. Agora a gente vai ter um americano de Seattle, nascido em 42. Ele é considerado um dos mais influentes guitarristas da história da música. O Rock and Roll Hall of Fame o descreve, abre aspas, indiscutivelmente o melhor instrumentalista da história do rock, fecha aspas. Ele é muito conhecido por ser o pioneiro no uso dos amplificadores com alto volume e alto ganho e efeitos como distorção, o pedal wah-wah e outros. Essa música, apesar de ter uma letra, mas ela é cantada em volume bem baixo, o que chama atenção mesmo é o instrumental. Ela foi gravada em 1967 pelo mestre Jimi Hendrix, Little Wayne. Aqui na Neo Rock Zone, grande som, grandes solos, uma música suave, mas com a guitarra marcante do grande mestre Jimi Hendrix. E agora a gente vai continuar com uma banda que esteve aí no especial Versões ao Vivo e está voltando hoje. É uma banda americana de Jacksonville e gravou esse que é um dos melhores álbuns ao vivo da história. Após o lançamento desse álbum, seu vocalista e guitarrista e um dos fundadores morreu em um acidente de motocicleta. Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 95 e esse é o álbum Live at Fillmore, gravado em 71, The Allman Brothers Band com Hotlanta. Radio Station. Aí tivemos The Allman Brothers Band com Hotlanta aqui na Neo Rock Zone. As guitarras de Greg Allman são sensacionais nesse som. Aliás, em todo som, obviamente. E uma grande perda para a música e para o rock e para a arte em geral, a morte dele num acidente de moto. E a gente continua o programa então com uma banda anglo-americana formada em 1967 em Londres. Essa banda foi fundada por Peter Green na guitarra, Mick Fleetwood na bateria e Jeremy Spencer na outra guitarra. Eles ficaram um tempo sem baixista até convencerem John McVie a entrar para a banda. Essa foi a formação da gravação do primeiro álbum. Mas a formação mais conhecida foi quando Lindsey Buckingham e Stevie Nicks entraram para a banda em 74. São 17 álbuns de estúdio na carreira que os levou ao Rock and Roll Hall of Fame em 98. A música de hoje foi lançada como um single em 1968 e fez parte de duas coletâneas mais tarde. A gente vai curtir então Fleetwood Mac com Albatross. Fleetwood Mac com Albatross aqui na Neo Rock Zone, um som mais calminho para dar uma quebrada, certo? São 8 horas 45 minutos do dia 30 de agosto e a gente está com o nosso especial rock instrumental aqui na Neo Rock Zone. Então tivemos agora Fleetwood Mac com Albatross, foi meio que uma introdução para os últimos três sons da noite. Antes disso eu queria convidar vocês para conhecer o site nosso parceiro, é o Big Rock and Roll. O site é o www.bigrockandroll.com. Lá você encontra notícias sobre rock, promoções, resenhas de shows, Inclusive eles estiveram lá no Wacken Open Air na Alemanha, agora com um repórter lá, fez vídeos, fez resenhas de shows, foi muito legal, entrem lá para ver, tem fotos legais também lá da Alemanha. Aconteceu agora aí no comecinho de agosto, foi um festival aí de sexta, sábado e domingo, muitas bandas do mundo inteiro, headliners aí, acho que foi Judas Priest, teve mais, não estou lembrando agora, me lembro de cabeça, Judas Priest, mas um grande festival, e o Big Rock and Roll fez a cobertura. Além disso, você tem a rádio Big Rock and Roll, que fica 24 horas por dia no ar, com o melhor do rock clássico, rock mais novo, rock nacional, enfim, a rádio Big Rock and Roll fica 24 horas no ar, é só você entrar em www.bigrockandroll.com. Legal? Então a gente vai para os três últimos sons da noite de hoje. A gente teve Fleetwood Mac, foi mais calminho, e agora a gente vai com três virtuosos da guitarra. Esse primeiro é um americano de Austin, no Texas, nascido em 54. Ele é, além de um exímio guitarrista, ele é pianista, vocalista e baixista também. O seu trabalho inclui vários gêneros musicais como rock, blues, jazz fusion, soul, folk music, new age, clássico e até country. Ele fez parte da primeira formação do G3, com o Satriani e o Steve Vai. E a música que a gente vai ouvir ganhou um Grammy de melhor performance de rock instrumental em 1990. Vamos curtir então Eric Johnson com Cliffs of Dover. Thank you. Rock Zone, your online radio station. Eric Johnson, Cliffs of Dover, aqui na Neo Rock Zone, abrindo a última parte do programa aí. São 8 horas e 51 minutos e a gente está aqui com... Acho que tivemos um probleminha aqui, meus amigos. Acho que a rádio caiu. Continuamos na live. Não, estamos aqui ao vivo. Aí, continuamos. Teve um probleminha aqui no computador, mas já voltamos. É isso aí. Então agora a gente vai curtir um americano nascido no estado de Nova York em 1960. Ele é guitarrista, compositor, vocalista e produtor. E foi votado o 10º maior guitarrista de todos os tempos pela Guitar World, uma revista especializada. 3 vezes ganhador do Grammy em 15 indicações. Gravou e tocou com Alcatraz, David Lee Roth e Whitesnake, além de ter uma carreira solo consolidada. Ele desenvolveu junto com a Ibanez a guitarra modelo Jam e projetou a primeira guitarra de 7 cordas a ser comercializada também pela Ibanez, a Universe. São 9 álbuns na carreira solo e a música de hoje vem do 7º álbum de estúdio de 2005 chamado Real Illusions Reflections. A gente vai curtir então Steve Vai com Building the Church. Steve Vai com Building the Church aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 57 minutos e a gente está quase terminando o nosso programa especial Rock Instrumental de hoje, 30 de agosto. E a gente vai fechar o teu programa de hoje com um som latino de uma banda formada em 66 em São Francisco, na Califórnia, e nativa até hoje. Essa banda ficou muito conhecida em Woodstock em 69, especialmente pela performance da música de hoje. Vários solos de guitarra e de percussão marcam essa composição de Carlos Santana, Soul Sacrifice. Santana Band, Carlos Santana com Soul Sacrifice, para fechar a noite de hoje, o especial rock instrumental aqui na Neo Rock Zone. São 9 horas e 5 minutos e eu queria agradecer a todos aí que ouviram a rádio, que interagiram com a gente aqui na live do Facebook. Foi mais um grande especial, grandes sons, pouco polêmico por ser instrumental, muita gente não curte, mas como eu disse no começo da transmissão, a Neo Rock Zone está aqui para mostrar todas as vertentes do rock, e o rock instrumental é uma delas, eu particularmente gosto muito. Então muito obrigado mais uma vez, a gente se vê semana que vem. Valeu, beijão. Neo Rock Zone, your online radio station.